Vasco, bom dia, Aracaju 090, da cola pistão no 7, curva esquerda, corredor forte, inicialmente, controle 199.8, aciona 0263. Morte quando? Baixar entravado, tráfego já avistado, o altímetro no 0-4. Será quando baixa entravado, 63, fala 2. Deseja modificar para a coisa do axé, o meu otológico? Encontre-se seus abortos, autonomia? Até já passando o serra. A gente reparta para o treinamento, o meu otológico. Para o Pouso Guardião 07. Malika 980. Pagrani Togar. Contact Recip Center, frequency 125, decimal 45, enable 12685. 12545 and 12685, American 980 Progress. A saída para nós, Elefa Block ou Elefa Uno? O Azul 4298 desça para 3 mil pés, ajuste no 0-4, dívida restrição em SAP. 3 mil no 0-4, o 4298. Trip 5217, final, torre 1862. 1862, 0-7, já até daqui a pouco. Até mais. Então, fica só informando inicialmente o nível autorizado pelo solo foi o 085, copia. Juliette 05, obrigado, 304. Gente, após a Lagoinhas, o destino é Aracaju? Gente, aguarde para o acionamento. Gente, o Romeu Teosca aguarda então para o táxi e será coordenado o 075 nível, ok? O 085 é incorreto. Parte. 35, 217 na final, pistão no 0, vai estar travado. Bom dia. Bom dia, aguarda apenas a pista livre, 5217 da Trip. Aguardando, 5217. 6312 ao Cianer, aos 3 anos no solo, 12 no decimal 9 a deslivrar. 19 ao Cianer. 35. O vento 060 graus com 05 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0, Trip. Pouso autorizado, pistão no 0, 5217. Geneve, Geneve 1312, taxi Alfa, Juliette, pistão 10. Alfa, Juliette, pistão 10. 5, final, torre no 86. 86, graças ao trabalho. Até mais. Reporte quando tá pronto pro táxi. 1014 no altímetro, reporta no ponto de espera. Dele pushback disparado, não desce o táxi. 35315. Já é 6312, reporta antes da Juliette. Antes da Juliette. Matão. Ponto A, passando pro CR, no gol 9085. M 225, pronto, copy. Ah, fuma, pronto, copy. Base Brasília 330 via decola pistão 0 com a esquerda, sai da Momo, código Nizza. Após o apuído, prossegue UP, Whisky 10 Formosa, após direto. Controle 19.8, acionando 54 com a esquerda. Patango atentando a esteira do ATR da Trip, Bang da Gol aproximadamente aí no externo. Tem livre decolagem, pistão 7 quando pronto, 060 graus com 04 nós. Romeu para Patango. Do ATR, pistão 0, famosa DCT Brasília, 198, controle 5446, aponta para o Romeu. Está correto, aponta para o pushback, será 625. Aponta para o pushback, será 625. 3663 da TAM, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Para 3.000 com no 0 no 4. 7 no solo aos 3.4, direito no 2.1 no decimal 9. 2.1 no 9, 5.2 no 7. Lima Lima tem cabeceira no 7, Julie. Solo, Sol Salvador, 35.10.7, livrou via Echo. Chinesa no site, taxi Alfa, repórter de seu Juliette. Alfa, seu Juliette, chamarei o 35.10.7. Mantendo o rumo sul, não interfere na sua aproximação, tráfego avistado, cheque o trem, o vento 070 graus com 05 nós. Tem pouso 30, pista 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, livre pouso, pista 10. Rambo Patango, os 35, ingressa corredor axé, transfere o controle, 109-8, bom voo. 109-8, até o regresso, Rambo Patango. Não previsto 1-0. Vai manter a posição na alfa, 0-10, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, Olha o plantão, reportará a farol da barra, manterá um no meu pé. 3663-3000. 2000 pés, autorizando a final no 03663. 3663 para 2000, chamaremos a final. Salvador, bom dia. Bom dia. Mas eu continuo na aproximação, agora apenas a pista livre, o bang da... acaba de tocar o solo. Fly April 1, India Alpha, 11, Pantura Neo, 0, Caltar, ONU, Ney, pessoal, 5, 5, 1, 0, 1, 4. Salvador, Santa Teresa, 2, 2, 3. Salvador, Gol 92, golpista. 05, Taxia, Alpha, repórter de Tuxilete. Alfa, Alta, Juliette, Gol 900. Salvador, Santa Teresa, 223. Salete, 223, stand by to copy. Ok, I'm to Roger. Na 63, 1-2, após o triple livre ao... entrada da Juliette, prossegue até portão 1-0. Após a passagem do triple, prossegue portão 1-0, 5-2, 1-7, só que se seguindo o Airbus à frente, Juliette, remoto 1-4, fugindo rebound, tá 1-3. Vamos seguir a rua Ocha na nossa frente e vamos para a rebota 3, 5-2, 17. Passaria 2-2-3, red cop. Flight level 260 to Sierra Bravo, Quebec Vitor, Master running 0 right turn, arbor, the bathroom, then fly head leader. After this key, control 109 decimal 8, code 5430. 826, a frequência 198. É, eu tava chamando o Nelson, o Nelson mandou chamar o senhor Nelson. Obrigado. O Gol 905 aeronave próximo da Juliette já foi autorizado, táxi ao portão, está livre via Alfa, prosseguindo, Juliette 504. Alfa Juliette 04, 92. Passarei 223 após arbor, flyhead em Leda position, after arbor, flyhead Leda position, and report the push and fly. Chama 6211, aguarda a TR parquear na remota no 3 da guarda, após 3 horas para inspeccionar a portada. Após o ataque, está livre, tem livre decolagem 10 a pista, 060 graus com 05 nós é o vento. Victor India Juliette decolado aos 40 da pista 17. Ingressa a curva do Axé, reporte visual com Mike Echo Delta, está mantendo a altitude de 500 pés. O Victorino da Juliette. Mostrará visual com Mike Echo Delta, Julie. Com a base da Atena, final da 10. Então, da presente curva esquerda e prossegue a retaguarda do tráfego, aguardando instruções para girar a base, o Mike Echo Delta. Afirmativo, tem 3663, curto na aproximação, aguardando pista livre. Altímetro no 014. Certo. Romeu Hotel Tango, hotel, corrigindo. Romeu Hotel Oscar, mantém a cabeceira no 7. Mantém position 3345. Até 3663 tem pouso autorizado, pista no 0, vento 050 graus com 05 nós. Pouso autorizado na pista 10, 3663. Então 3179 aos 41 decola, 1098 o controle, bom voo. 198, bom zero. Victor Índia Juliette na escuta. Se visual com Mike Echo Delta, já está passado. Afirmativo, Victor Índia Juliette chama agora o controle, 1098, bom voo, até a volta. 198, grato, até a volta, Juliette. Tato radar, está do nível 3600. 3600, vigilância. Controle Salvador, bom dia, papatango Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, mantém-se condições visuais no meu pé, reporte fora da barra. Fora meu pé, na Xé, reportará fora da barra, Júlio. Afirmativo, autorizado base, reporta final do 17, Mike Echo Delta, baixar, travaram. Romeu Hotel Oscar tem livre decolagem, pista 17, 050 graus com 0629, é o vento, atentando apenas a estrela do Airbus que pousou agora no 10. 5345, line up and wait, runway 10. Yeah. Então 3663 no solo 42, chama agora o solo 121.9. 121.9. Salvador, tá 3663, ligou. Tá 3663, táxi Alfa, reportando da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3663. Para o táxi 3, 41 no Indy Alfa, ponte para a torre 2862, que é negado 1014, hoje não é 62 ou não? Batendo no Indy Alfa, controlado, é 2, 86, obrigado. Até a checando o trem, livre pouso, pista 7, 050 graus com 079 é o vento, Mike Echo Delta. Oscar, Oscar decolado de Salvador, os 43, prossegue no corredor Axé, a mil pés, restrito e chama controle, 109 decimal 8. 109,8 mil pés, restrito no corredor Axé, a mil pés. A entrada de Juliette, ingresso, portão 08. Controle, tá 3179, possibilidade de voar direto, Elefa, senhor. Voe Elefa, 3179. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Romeu, até Oscar. Salvador, autorizado, feedback final, bom ataque. Gente, aguardo o azul passar e inicia e chama ataque, coluna 923. Então 3163, está autorizado o ataque e a Juliette, portão 02. Última mensagem disparou 3663. Push it, sir. 2-2, 2-3. Sim, push. A última mensagem para o 02, portão 02, para o 3663. Afirma, assim que os inicial ataque, está livre até o portão 02. Afirma, afirma, 3663. Está confirmando o azul, 4298. Afirma. Mike Eco Delta, no solo 4-5, táxi autorizado até o pátio 4, estacionar frequência livre. Trip 5345, Airborne at 45, contact Salvador Departure 119.8. Salvador Departure on 119.8, trip 5345. Thank you and good morning. Turim de Juliette, frequência livre. Salvador Departure, good morning, 35345. Índio numeral, pô. Tá correto. Confirmando dois da foto, 44, seu nome é táxi 2862. Hey, fly, head in Leda, position. Fly in Leda, 35345. Meia 2, 1, 1, ali mantém pistola 0. Web 5256 para prosseguir na descida, senhor? Isso, está para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizada final no 0, 5.89. Ok, no 0 no 4, para 2 mil pés, mantendo o perfil da chegada, vai reportar estável, 5.26. Salvador, bom dia, 8.63, 1 no 1, para baixar mais. Chamei 3 1 no 1, acione identificação. Está para 4 mil pés, chegada bom, ajuste no 0 no 4. Chamada 63 no 1, vou entê-lo. Ana 6211, decolado aos 48, controle em 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Xené 6211, decola sua disputa. Xené 6211, sobe para nível de voo 360, saída da Elba, Xené. 36, pode voar Leda da presente, Xené? Oi, Leda. Direto Leda, 6211. Gente, em November Alpha, altímetro 1014, reposta no ponto de espera, taxi Oca. 148, autonomia 342, alterna com fim. Taxi a 41, índice Alpha, ponto de espera 2862, que negado 1000, e confirmando que negação 1000, que negado. Seu táxi, aguarda QNH, via táxi, é uma torre 2 com ele. Tá bom? Afirma, tá correto, QNH 1014, no 92. 2-2, QNH 3. Salvador, passageiros do circuito 3, 49 aboard, 3 hours and 40 minutes, request taxi. Zero. Um outro ponto, Renan, 0 call tower, 118 decimal 6, Canadian 014. Esse taxi vai a Retron, Indian Alpha 18.6. 1014. Reponte passando marcador externo. Ok, vai reportar passando externo, L52. Externo, capa misto, web 52.000. Estimativo 52.000, cheque o trem, tráfego avistado, agora livre pouso, pistão no zero, 070 graus com 05 nós é o vento. Livre pouso, não no zero, web 52.000, sem das condições, trem checado. Torre Salvador, gol 9933, ponto espera pronto. Vocês mantêm o ponto de espera, por gentileza? Sierra Romeo, mantendo condições visuais, chame descida. Bruno 923 ali, mantém cabeceira no zero. Ali mantém 923. Tampa para Golfo, senta para 3%. Desceu o Golfo. Faz 14 no 86. 1186, arrumei até o Oscar. Romeu T. Oscar, reporte curta final, pistão 0, altímetro 1014. Passará curta final 10, Romeu T. Oscar. O 5826 da Web, livrando agora 54, foi seu solo, ingresso na Alfa, chama o solo 1219. Alfa 1219, 5826. O 1923 tem livre decolagem, pista 10, vento 070 graus com 05 nós. Agora 1923. Juliette, 09. Alfa, Juliette, 09. O Romeu Teló, voltando? Retornando para Salvador, Romeu Teló. Afirmativo, a intenção é pouso na 10 ou 17? Pouso na 10, final, senhor. Gente, e após, táxi até a bata. Afirmativo. Sente. 4-5-4. Ô, meu amigo, desculpa, não estava preparado não. Pode repetir, por favor. Firmo, 360, via... Eu Luno 0, autorizado para o Galeão. Decola pistão 0 com a direita, será da El, Leda Bridge, controle 1-9-8, aciona 5-4-5-4. Só aguardando devido a um tráfego visual, o Carioquinha prosseguindo para 1-0 e o Banga da Globo decolou agora também no mesmo perfil de saída, ok? Por isso não deu para agilizar e decolar sua aeronave. É o Leda Bridge, 19-8-54-56. 7, Indy November Alpha. Indy 3663. Guarulhos, pronto, copo. Tá pronto, copo? 360, Guarulhos, autorizado. VP Sulu 44, decola pista 10 com a direita, será da Leda Eudes. Controle 1-9-8, aciona 5-4-3-5. Confirma apenas a rota que tem no seu plano. Não, só no meu sistema aqui, vou confirmar com o centro restrito, 363. Ah, eu tô na sua disposição, é o 360, da El, Leda, Eudes. Depósito do Lu, pelo que você me deu, é 444, é isso? Ei, direita 240, limite ao lote, vai reduzir mais a velocidade então. Livre descida para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.014. A rota é a Pêssego 2-1.